Olá, tudo bem? Muito obrigado por estar acompanhando aí o nosso trabalho. Meu nome é Jefferson. Hoje vou fazer uma introdução muito rápida, então preste bastante atenção. São apenas dois recadinhos. O primeiro é também uma forma de agradecimento ao Ángel e ao Juan, que são de Corrientes, Argentina. Eles levaram a nossa querida Umbanda Sagrada para o exterior. Não é mesmo? Levaram aí para a Argentina, aonde eles então atuam como sacerdotes. E então pedimos às suas entidades e elas se prontificaram então a participar desse nosso diálogo, que para quem ainda não entendeu, por não ter ouvido os diálogos, é algo que fazemos com o coração e com muito respeito. Tanto a cultura brasileira, a Umbanda Sagrada e, sobretudo, as entidades que conosco conversam. O segundo recadinho é para você não prestar atenção. Eu sei que quando a gente pede para não prestar atenção, a pessoa vai e presta. Então, era melhor não dizer, mas eu quero dizer para vocês como é a primeira vez que entramos em contato com estes queridos irmãos. Os médiuns, tivemos então esse processo de adaptação para que houvesse a gravação em si. Não é o áudio, é tudo um processo. Você acha que é facinho? Não é, não. Mas conseguimos porque o áudio ficou muito bom, então eu preferi deixar para vocês no lugar de regravar ou então não apresentar a vocês. Esse diálogo que foi muito rico em informação, muito bonito, com a Pombogira Rosa dos Infernos. Um diálogo muito bonito. Vou parar de falar por aqui e vamos já então passar diretamente para o trabalho que fizemos aí com a nossa querida Pombogira no Dia Internacional da Mulher. Um abraço no seu coração. Novamente agradeço por estar acompanhando. E até a próxima. Tchau. Claro, é Pombagira. Pombagira é mosca. Estou sentindo falta de um sorriso. Que falta está fazendo aquele olhar. Boa noite. Boa noite, tudo bem? Boa noite, Sabacinho. Eu esperava por você, né? A senhora já esperava esse diálogo? Esperava por vocês. Que bom, olha, eu agradeço. Hoje era o dia, rapazinho, para conversar com vocês. Como você fica na busca da verdade, das almas errantes que vagam pelo mundo. Então, com essa conversação que faz você, que faz comigo, aqui os filhos da casa também vai aprender muito, filho. Não somente da entidade que eu sou, também de você, filho. Certo. Da vida dedicada para isto. Porque por inteiro a entrega. Não. Tudo por inteiro a entrega, a missão com os espíritos. É uma dedicação que a gente tem e faz com muito gosto, com muito prazer, e muita honra também, porque falar com vocês aqui, com o tanto de respeito que eu tenho pelos espíritos, pelos trabalhadores do mundo espiritual, é para mim é um grande presente que eu agradeço muito, viu? Também agradeço pela oportunidade de falar com vocês, de entregar mensagens. Então, eu quero começar Posso? primeiro parabenizando a senhora, porque aqui no Brasil hoje nós comemoramos o Dia Internacional da Mulher. Então, ninguém melhor nas linhas da Umbanda para representar a feminilidade que as nossas queridas pombogiras, né? Então, em nome das pessoas que estão ouvindo, em nome de todos que hoje gostariam de ter a oportunidade de estar falando com uma pombogira e desejar a ela o feliz dia da mulher. Então eu vou fazer isso. Feliz dia das mulheres, viu, dona pombogira? Senhora? Senhora? Quero namorar a senhora? Eu tô querendo namorar a senhora. Não, mas é que a gente gosta de homenagear onde deve, né? Mas eu não sei, né? Poxa, conversar com você. Essa pombo gira demais. Então, mas é uma homenagem assim de coração mesmo, porque as mulheres aqui, nós as amamos muito. Nós, os homens, não seríamos nada sem vocês, as mulheres, viu? Certo, filho. Certo, muito certo que se fala. Mas vamos lá, então. Vamos dar início aqui. Olha, a senhora prefere... A senhora... Eu não sei se eu estou ouvindo direito. A senhora está dizendo, a senhora disse alguma coisa? Não entendo. A senhora disse alguma coisa, é que às vezes corta aqui, se eu não entendi, a senhora pode me parar, viu? Mas sim, boca seu. Claro, é pombagira. Tá bom, então. Olha, a senhora gosta, como que a senhora chama? Eu me chamo Dona Rosa. Dos infernos. Desculpa, Dona Rosa dos Infernos? Dos Infernos, sim. Ah, deixa eu te falar. Não é porque eu moro nos infernos, né? Porque eu sou com um capeta, o diabo, não, filho. Somente tenho esse nome para que a gente compreenda com as forças que eu tenho que lidar. Essas que tenho que afastar da vida de elas. Esse nome que eu chevo é por isso. Inferno, eu mesmo que falar para você, por exemplo, as trevas. Se eu não me chamasse Dona Força dos Infernos, eu chamaria Dona Força das Trevas. Compreendo? Sim, sim, entendo. Eu tenho a missão de levar aos espíritos mais densos até o lugar que corresponde. Eu compreendo, tenho a compreensão de o que eles precisam. Compreendo aqui. Sim, senhora. Então, Pombogira Rosa dos Infernos quer dizer que é porque do lugar onde a senhora trabalha, a densidade até onde a senhora vai para trabalhar. Eu trabalho em todos os lados. Filho. Todos os lados. Os lados onde há muita densidade, né? Uhum. Isso que tem que compreender todo mundo. Onde há densidade, muita densidade, a causa dos espíritos ruínos, dos segundos, ou os coimbar, eu fico ali presente, se as pessoas me chamam, né? Uhum. Para levar esses espíritos até o lugar que corresponda, né? Para a sua evolução, para que eles possam evoluir na luz divina de Nosso Senhor. Então, a senhora vai por toda parte onde existem espíritos trevosos, mas já em momento de um crescimento, aonde o espírito então já está preparado para ir para um lugar um pouquinho melhor. Identificar uma coisa mais. Quatro espíritos passam barulho e porque querem chamar sua atenção para ser libertados. Ao menos muitos dos espíritos passam isso aqui. Compreendo? Deixa eu ver se eu entendi. Os espíritos, eles fazem, eu entendi, barulho, eles fazem barulho para serem libertados? Barulho, certo. Chama a sua atenção para ser libertado. Ah, entendi. E... A maneira, ele chama a sua atenção. Uau. Então, é porque se eles chamam a atenção de vocês, é porque eles percebem que vocês estão por perto. Claro, é Pombagira. Pombagira é Mojibá. Isso, por exemplo, quando a senhora vai lá para ajudar eles e a senhora disse, às vezes eles fazem barulho para chamar a atenção. Por acaso, eles percebem que vocês estão à cerca, por perto deles? Só poucas vezes, filho. Porque há uma lição de Axus e Pombagira que fica muito preparados para não fazer muito movimento e assim os espíritos não se dão conta de nossa cercania. Compreendo? Sim, sim, sim. Os espíritos, às vezes, pela densidade deles, eles não dão conta de chegar até vocês. Certo, é isso que tem que compreender tudo, né? Claro. E esse Exu é muito, muito impressionante, né? Cada um com sua particularidade. Entendi. E a senhora prefere ser chamada de guardiã Rosa dos Infernos ou Exu Rosa dos Infernos? Não, Dona Rosa. Ah, nenhum nem outro, né? A senhora gosta de uma risada, né? Eu gosto da alegria. Filho. É, faz bem, tá certa. Gosto de viver. Ah, a você também gosta disso? Como? A você também gosta de viver. Sim, gosto muito. Então, a senhora prefere ser chamada, então, de Dona Rosa, nem de Exu, nem de guardião. No entanto, a senhora faz trabalho de guardião e de Exu. Já está dando risada. Título, filho. Eu não sou uma rainha. Eu só tenho uma missão. Mas sou também uma Pombagira como tudo, só sou Pombagira. Isso, entendi. A senhora está dizendo que não é uma rainha, que a senhora trabalha como Pombagira igual todas as outras. Eu trabalho. Tô na roça, trabalho, sou isso. Então, a senhora é a dona Rosa, que trabalha bastante. Então tá. Agora, então, a senhora sabe então que a palavra Exu traz na mente das pessoas a ideia de Satanás, né? A senhora até explicou no começo que é uma confusão, às vezes, muito lamentável, né? Há muita confusão e há muita gente também que provoca essa confusão, filho. Entendi. Tem confusão e tem gente que provoca confusão. Provoca confusão, ó. Claro, é Pombagira. Pombagira é Mojibá. E assim nossos cavalos ficam apartados da sociedade por causa de essas pessoas. Que tem essas convulsões? Não compreendem, não entendem, filho, que Deus é um para todos. E Deus tem suas irradiações em cada um dos espíritos do bem que trabalham, e que trabalham todos os dias, toda noite, para evoluir e para ajudar a seus irmãos, os irmãos, seus trabalhos, para evoluir. Tudo é para evoluir. Nada, nada de aqui, nada de lá. Deixa eu fazer. Para evoluir. Não, filho. Só para evoluir. Certo. Porque tem gente que acredita que o demônio existe e que tem um ser que foi criado especificamente para ficar eternamente contradizendo as leis e as ordens de Deus. Isso não é verdade, não é mesmo, Dona Rosa? O demônio fica perto das pessoas somente na intenção. O demônio que eles falam e as atitudes que tem desprezo pela vida, atitudes que não provoca nada bom. Não fazer caridade e ser o mesmo capeta. Entendi, entendi. A senhora, mas, então, falar mais de Exu, depois a gente vai sair do templo e não vai fazer caridade com o rapazinho que tem fome? Ah? Aonde fica o diabo? Aonde fica? Sim, caridade. O diabo, eles mesmos são o diabo. Assim, eles mesmos são o diabo. Entendi. Então, a senhora disse que, resumindo, que está antes na imaginação das pessoas e na atitude de desprezo que as próprias pessoas têm pela vida e de não se importar com as outras, e sobretudo quando elas falam mal dos Exus, mas na hora de fazer a caridade, elas se subtraem, elas se desculpam. Certo, é assim, é uma armadilha que as pessoas se passam a si mesmas. Entendi. É o tal de procurar o problema no outro para não ter que olhar para si mesmo. Claro, você falou mais claro que eu. A senhora sabe que aqui, só entre nós e todo mundo que vai ouvir, esta é a primeira vez que eu falo com uma pombogira. Então, eu me sinto muito honrado e eu agradeço muito, viu? Eu agradeço também, filho. Ah, há muito tempo que não escutava uma risada da pombogira, né? Não, é divertido. Parece que a senhora representa, assim, nessa risada, uma felicidade autêntica que as pessoas deviam se ocultar. Com a qual as pessoas deveriam se ocupar mais, não é mesmo? Isso, mas também que eu escuto bem. Não somente minha risada e para representar as pombacheiras, não. Risada das pombacheiras, de todas essas pombacheiras firmes, e para desatar uma energia. Energia para cortar a densidade, energia para harmonizar, energia para descarregar seu cavalo. É como muito cantado, né? É muito importante a gargalhada na pombagira, tanto como no Exu. Compreende? Ah, sim. Então, aqui a senhora está dizendo que nada é inútil naquilo que vocês fazem. Significado aqui. Tudo. até o mais mínimo movimento do corpo do meu cavalo, ou tem um significado, né? A senhora sabe que a pombogira ela é mal vista porque e as pessoas associam a imagem da pombogira com a sensualidade, com a sexualidade e o exagero nas interações dessa ordem. O que a senhora tem a dizer assim, sobre essa forma de atribuir à pombogira uma imagem assim meio profana? Mas eu não posso falar muito disso. Porque a gente não compreende. E o que as pombaxira viveram nas suas encarnações? Se elas compreenderam o que as pombaxira viveram nas suas encarnações, não falaria nisso, filho. Mas, por outro lado, filho, a gente que fala alguma vez na sua vida também compartilhou a sexualidade. Claro. Ah, então, se a sexualidade é coisa ruim, mas fica muito manchado, né? Então, há que compreender que a pombaxira não é tudo sexualidade. Não tem assim uma forma sexual. Não. Tem uma energia que é feminina. Que sensual pode ser, mas não sexual, pelo. A pombaxira não chega para trepar os homens. A pombaxira não chega para provocar ninguém. Chega para trabalhar, chega para fazer o bem. Compreende? Claro, claro. Então, nós também podemos dizer que existem espíritos, às vezes, que se apresentam como pombogiras, mas não são, não é verdade? E às vezes até acabam fazendo vocês ficarem vocês acabam levando aí o nome, né? Vocês acabam levando o nome, por exemplo, um espírito menos elevado faz uma besteira e fala que ele é uma pombogira. Daí é vocês que levam o nome. Acontece isso às vezes, não acontece? Acontece quando o médium não fica preparado. E o médium tem vontade de carregar com as paixões, com as qualidades que tem vibrações e que atrai vibrações negativas, do vício. Todas as vibrações que tem que ver com a sexualidade extremadamente ruim para seu corpo. É ali, filho, onde o médium fica obsessionado pelas energias ruínas, com essas densidades, né? E aí, filho, onde se manifesta todo tipo de espíritos, né, ou entidades que diz que são a pombogira, mas não são. Onde o médium fala besteiras, não é pombogira. O pombogira tem o direito divino de falar bem, porque o pombogira já passou muitas encarnações e aprendeu muito, e sobretudo aprendeu o que é uma boa educação para levar uma boa espiritualidade e ajudar a seu próximo. Uau. Claro, é pombagira! Então, a senhora falou então que a Pombogira já chegou num estágio onde ela tem por direito divino a incumbência, a ocupação, o trabalho de ajudar o próximo, é isso? Claro. Então, quando a senhora fala direito divino, o que quer dizer isso? É um dever? Porque a gente ouve falar de Exu de lei. São pessoas que agem, agem dentro da lei. Ou seja, eles só fazem aquilo que é lícito pela providência divina de fazer. É assim? É assim. Ele trabalha para o bem, para um ordem divino. Que não contradiga, né, com o karma, que não contradiga contra o livre-árbitro das pessoas. Então tá. Então vocês então estão livres para agir de maneira a não contradizer então o karma do indivíduo e nem o livre-arbítrio. Foi assim, né, que a senhora disse? Claro. Claro, claro, filho. Mas, olha você. Olha, filho. Senhora. Se as pessoas não tiverem livre-arbítrio, as pessoas seriam muito dominadas por os espíritos. É. Mas as pessoas têm livre árbitro para ficar à vontade com um espírito bom, com um espírito não tão bonitinho, para ser da sua vida algo bom ou algo ruim. Por exemplo, pelo que a senhora está me dizendo, nós devemos então concluir que uma pombogira, ela nunca vai fazer um trabalho, aceitar um pedido de um trabalho para desmanchar o casamento de alguém. Não, filho, não. O que a gente cria, que a pombogira vai fazer mal. Não é assim, filho. Não é assim. Não é. Manchar, para que desmanchar o casamento ou o caçar que tem amor? É. Não pode fazer isso, não. Não, filho. E as pessoas, o que separa, não a bombogira, não a sushuri. Entendi. Então, a senhora está dizendo, se alguém recebe um trabalho dessa ordem e vai e faz acontecer uma maldade para um casal por conta de pagamento de alguém, não é um Exu ou uma pombogira que estava ali fazendo isso. Era outro espírito. Outro espírito que pode falar que é a pombogira, que é o Exu, mas que não é. Entendo? Entendi. Então, seria então aí um espírito zombeteiro. Claro, certo. E a senhora conhece Pombogira, que já foi um espírito zombeteiro antes? Não compreendo. Sim. Você já conhece algum espírito? Na atualidade, Pombogira, é isso que falou? Isso, se a senhora conhece algum espírito, aí no mundo espiritual, obviamente, que antes era... A maioria dos espíritos que os Exus levam para ser, de alguma maneira, corrigidos, né? Levam a seus lugares para evoluir são agora, depois do tempo, né? São os colaboradores dos Exus. Ah, Ninguém fica assim evoluir, filho. Tudo tem que evoluir na vida, tudo tem que evoluir no astral, tudo tem que evoluir na mente, nos seus corações, tudo tem que evoluir, filho. Entendi. Então, às vezes, a hora que chega o momento de um espírito zombeteiro ou um outro espírito aí desocupado da vida, quando chega a hora de ele ser atendido, socorrido, encaminhado, então o Exu pega e leva ele para o lugar onde ele vai ser, entre aspas, doutrinado, onde ele vai ter um aprendizado. Certo. E daí eles, por vontade própria, se tornam auxiliares dos Exus. Tem que ter vontade própria, né? É muito certo. Se não tem vontade própria, não se pode fazer a droga de vida, não. Mas, dona Rosa dos Infernos, deixa eu perguntar uma coisa aqui. Quando a gente ouve falar que Exu tem chicote, é que tem espada, que tem porrete, que tem tridente, a gente já pensa que vocês precisam desses instrumentos. Eu sabia que vinha uma risada. Mas é divertido mesmo. Claro, é Pombagira. Pombagira é Então. mosca. Filho, vai pensar que precisamos de tudo, Isso. mas certo. Mas quem possa ver pela clarividência, quem possa ver a aparência do Exu, pode falar que Exu tem tridente, que tem as navalhas, tudo que a pessoa quiser, tudo que a pessoa possa ver, ah? Mas não é preciso tudo. Ah, filho, algumas vezes, Exu sim precisa de um elemento para trabalhar, mas não o tridente, filho. O tridente é somente um elemento representativo dos Exus. É um símbolo com um alto poder. Mas nem sempre tem que ter um Exu, um tridente tão grande como o seu cavalo, não. Não, mas a senhora vai vendo só a imagem que a gente faz. É por isso que essas conversas são importantes, porque às vezes nós não fazemos muita ideia de como funciona a vida aí, né? Mesmo que as pessoas, filhos, fechem seus trabalhos com mangas, Como que é? Eu não ouvi. Sabe o que é o guantes? Aquilo que fica nas mãos. Com luvas? É isso. Isso, filho. Mas vai desculpar que o meu cavalo ainda não terminou de estudar. A senhora fala que não terminou de estudar. Então, vamos falar um pouco disso. A senhora, na última encarnação, viveu no Brasil? Ah, filho, você quer uma sessão de espiritismo, tenho licença para falar sobre as coisas da minha vida, outras encarnações, mas sim, eu posso falar que a experiência das vidas passadas, chega, vai chegando, à medida que meu trabalho vai evoluindo. A informação vai chegando pela afinidade, né? Vai chegando, a informação vai chegando pela afinidade e conforme ele vai evoluindo. Mas assim, o que eu quero perguntar é sobre a linguagem. Se a senhora aprendeu português na outra vida e agora, ou se, porque eu estou falando com ele, ele é daí da Argentina. Então, para que as pessoas possam entender também como funciona este mecanismo da linguagem que a senhora usa para falar comigo. A senhora sabia português na vida passada? Às vezes, eu vou te falar o que passa. A maioria dos shows, às vezes, os shows traem seu linguagem, E falam assim. Outras vezes, muitas vezes, falaria, os shows e a pombagira, toma a linguagem que o filho aprendeu nesta vida. Entendendo toda a informação que seu filho tem na sua mente, as entidades, assim seja de direita, de esquerda, as entidades aproveitam de essa informação e utilizam para o bem. Entendi. Então, não importa se a senhora sabe falar grego, francês, se a cabeça dele não foi treinada para isso, não vai sair nada. Certo. Mas se meu trabalho não tem conhecimento do idioma, vai custar muito, muito para falar com você. Entendi. Mesmo a senhora sabendo português. Mesmo sabendo português, Entendi. Tá certo. Algumas coisas, mas não tudo. Porque tem que ter o preparo na língua do seu trabalho. Então, essa é a próxima pergunta que eu tenho aqui para a senhora, Dona Rosa. Eu posso chamar a senhora de abreviado Dona Rosa ou a senhora prefere Dona Rosa dos Infernos? Tipo, só para esclarecer. Nossa, eu sou Dona Rosa. Dona Rosa, tá bom. É Dona Rosa. Tá bom, então. Olha, Dona Rosa, quais são as condições para a manifestação de um Exu através da mediunidade de uma pessoa? Deixa eu explicar. O indispensável, filho, é um bom médium, com um bom coração e também com uma preparação o suficientemente certa para dar uma boa comunicação. Compreendo? Tem que ser... Não, eu não acho que eu compreendi. Ele tem que ter um bom coração, essa parte eu entendi. A senhora está me ouvindo? Deixa eu explicar de novo, Isso, explica de novo, Dona Rosa, por favor. Para que o Exu seja manifestado no corpo de um médium, numa tenda, ou terreiro, é preciso que o médium mesmo passe pela preparação mediúnica. Ah, Mas também é preciso que o médium tenha a capacidade mediúnica para se manifestar, para manifestar um espírito, para chamar o seu espírito, né? Porque é também isso que vai chamar o Exu, né? Aí isso tem que agregar, filho, um bom coração, uma boa intenção. O médium tem que vibrar com as boas intenções da vida, né? Para que o Exu sim se manifeste nela. Compreende? Sim, sim, senhora. Se não, não tem caça, né? Claro, é Pombagira. É como se fosse uma união assim entre duas partes, né? Tem que estar junto o mundo espiritual e o mundo físico. As duas, o médium e o espírito, tem que estar ali na mesma sintonia. Na mesma sintonia do bem. Ah. Senão não tem caso, não há caso. Entendi. Senão não há esse, entre aspas, casamento. Não, não, vai manifestar outra coisa, né? Tá certo. Então, o que que a pessoa pode fazer, então? Ela, obviamente, ela frequenta, igual a senhora falou, uma casa onde ela vai poder trabalhar o desenvolvimento da sua mediunidade, né? Ela pode tanto ser uma casa espiritualista, espírita ou umbandista, né? A senhora não faz questão que ela vá nessa ou naquela. Acho ansioso, você fala muito mais rápido, né? Ah, desculpa, eu vou falar de novo. A senhora não faz questão que as pessoas se desenvolvam a mediunidade na Umbanda, faz? Eu entendi, filho. Eu entendi. Uhum. O que precisa é estudar muito. Uhum. Estudar, mas também perguntar a seus dirigentes o que é o melhor para eles. Tá. Todo tempo. Perguntar todo tempo. Ah? Porque o bom médium não somente se faz estudando a teoria, não. Não, filho, se faz também perguntando e praticando, chegando sempre na hora certa para o desarrollo. Hein? Sim, desenvolvimento. Sim. Desenvolvimento, ah, sim. Então. Tá certo. Então tem que seguir direitinho as regras, precisa ter bastante disciplina. Claro, tem que saber, o mesmo tem que saber sempre qual é o fundamento da pedra do terreiro que frequenta. Ah, sim, os fundamentos, as regras da casa que frequenta. Claro, porque se ele vai. E não vê que a tenda ou terreiro tem um fundamento bom, ou tem boas intenções, ou não trabalha para o bem, tem que sair correndo, né? Tem que sair correndo. Correndo, sim. Para que ficar nesse terreiro? Se não faz caridade, se não se estuda, se os dirigentes não falam nada. Construtivo, né? Se sua mente se coloca aos pontos e vai girar com assim uns círculos até ficar mareado, como bebados, uhum. Todos os dias, tudo agida de desenvolvimento, a mesma coisa. Não é assim, filho. Não é assim. Não é assim. Tem que estudar, tem que perguntar, mas os dirigentes têm que ser muito responsáveis por isso, né? Sim, por cada que tem nas suas mãos. É uma grande responsabilidade dos chefes de terreiros, não é verdade? Os dirigentes, em geral. É verdade. Sim, não é brinquedo. Ah? As vidas não são brinquedos. Então, a senhora estava falando aqui, a gente estava vendo na mediunidade. Vocês já combinam normalmente com os médiuns antes da encarnação? Quem é que vai ser médium? E daí vocês já preparam o corpo espiritual dele? Mas sempre é assim, filho. Sempre. Uhum. Uma regra. Cada um que chega nessa encarnação, uhum, já destinado, um Exu, uma Pombagira, entidades, guias de luz, para que se a pessoa deseje o dia de amanhã, possa trabalhar com eles. Ah, e também tem assim, eles já combinam normalmente quando vai ser melhor despertar a mediunidade da pessoa, não é? Certo, certo. Tudo tem que ver com quanto karma tem a pessoa. Uhum. Então, aí nós chegamos e damos algumas clarezas, alguns conselhos mediante a intuição, e a pessoa é a que tem que ver o que vai fazer da sua vida, né? Certo. Então, vocês trabalham daí do mundo espiritual para ajudar o médium também a conseguir se comunicar com vocês ou a conseguir incorporar vocês. Vocês ajudam bastante. Ajudamos. Nós ajudamos todo o tempo. Tá? E tem muito que ver, novamente, explico, filho, tem muito que ver o livre-árbitro. Tá? O médium que deseja ter um contato mais íntimo com seu Exu, pode, ou mesmo que não quiser ter tanto contato, não pode. Entendi, vocês respeitam o livre-arbítrio da pessoa, ela fica aí a escolha dela, se ela vai querer ou não entrar num contato mais íntimo com o Exu, que já conhece ela e já combinou de trabalhar com ela antes da encarnação. Então, mesmo depois que já encarnou, a pessoa ainda pode escolher. Claro, tá bom. Agora, a senhora falou que trabalha sempre. A senhora não dorme? Não precisamos, filho. Então, é uma pergunta interessante. Depois do atendimento, e daqui você vai precisar dormir? Ah, mas não, não. Não, mas viu? A senhora, assim, trabalha toda hora? Claro, é Pombagira. Mas sempre temos algo para fazer. Uhum. É para ter todas as coisas que temos para fazer, e para o bem dos meus cavalos, e para o bem da linha, né? Sempre temos algo para fazer, filho. A senhora pode, por favor, compartilhar uma dessas experiências que a senhora teve? Por exemplo, no outro dia veio um espírito zombeteiro aí no terreiro do dirigente aonde a senhora trabalha aí, e às vezes queria fazer graça, queria fazer arruaça, queria fazer alguma coisa. A senhora vai conversar com ele? A senhora muda a aparência, fica bem feia assim para assustar? Como é que funciona? Não, filho. Deixa eu te explicar. Ah. Eu cheguei ao terreiro, o lado que os Coimbas chegaram para atacar o terreiro. Então já teve já Kiumba que veio atacar o terreiro de vocês aí. Certo, mas eu às vezes precisava sim de tomar umas formas estranhas, outras não. Não Às entendi. vezes Precisava o quê? precisava te tomar, te mudar, como fala aqui, te mudar de aspecto, né? De escolher. Ah, entendi. Às vezes vocês precisam mudar o aspecto de vocês. Boas peças, não todas as peças. Ah. Compreendo? Sim, entendo, entendo. Então, qual que foi a última vez assim que a senhora teve que mudar assim a aparência? A senhora agora aí, se eu tivesse a mediunidade aqui, pudesse ver a senhora tá parece com o quê? Lógico, com ser humano, mas assim, a senhora está vestida como? Como a senhora prefere se apresentar? Deixa eu te explicar, filho. Eu só tenho agora, filho, sou a capa. Sou uma capa. Que cobre todo o meu corpo. Compreendo? Sim, a senhora tem uma capa cobrindo o corpo todo. Mas não preciso de mais. Sou isso. Para cobrir meu aspecto. Tá certo. Mas o rosto da senhora é um ser humano normal ou é uma tipo uma caveira? Acabei. Eu sei, é pergunta boba, mas é importante. É muito importante, porque as pessoas criem que os exus têm umas formas, aspecto ruim, né? É um aspecto muito feio. Mas não é assim, filho. Não é assim. Não é assim. Aos princípios da religião, algumas pessoas com dons, com a clarividência, olharam uns Exus com aspectos muito estranhos, né? E de aí mais ficaram na mente de todos. Mas não é assim. Nenhum Exu é parecido a outro. Ah. Nenhum Exu parece com outro. Não, filho. É igual um ser humano que não se parece com outro. É a mesma coisa, tá? É a mesma coisa. Entendi. Então vocês escolhem uma aparência do ser humano que vocês foram em uma encarnação qualquer. E a gente entende isso com o nome de ideoplastia, que é a habilidade de plasmar uma aparência através da vontade íntima de vocês. É assim mesmo que funciona? Falei besteira? Fala bem, por isso eu pego a gargalhada, filho. Por quê? E você fica explicando o que acontece no astral. Então, para confirmar que a senhora, né, a senhora está aí, a senhora pode dizer para a gente, é assim mesmo, não é bem assim. É assim como você fala, como você explicou. Ah, então tá bom. E agora. Os Exus, é preciso que os Exus, que as Pombagiras, que as entidades tenham uma forma para se apresentar até a gente, até os médiums que têm as qualidades de ver um pouquinho mais além da sua mente, hein? Ah. Para que eles não fiquem com medo, não fiquem com ideias estranhas, para que eles também possam te acercar mais bondade a seus corações e possam compartilhar com seus seixos. Ah, entendi. Por quê? Porque se a senhora se apresentar do jeito que a senhora se apresenta lá no, nas densidades do, dos infernos lá que a senhora falou, aí todo mundo fica com medo, né? Aí vai trair aqui água abençoada e vai me tirar tudo. Entendi, jogar água benta na senhora? Vai jogar, vai comer alho, vai jogar... Não, isso é para vampiro. Não, mas olha, entendi o que a senhora quer dizer. Às vezes, o trabalho requer uma aparência assim que impõe mais respeito, é isso? É a mesma coisa que faz vocês. Quando você vai trabalhar, leva uma vestimenta. Quando você fica na caça, tem outra vestimenta com muita mais comodidade. Claro. Entendi. E a senhora carrega um chicote? Uma espada? Ah, você quer chicote? Não, eu não quero. Ah, não. Mas é porque, às vezes, lida com os bichos feios, né? E precisa de uma coisa, um auxiliar. Não. Não, sou fogo. Fogo. O fogo, o elemento de fogo é meu elemento, né? Ah. Eu trabalho para a linha da Maiansá, respondo para sua linha, eu tenho o fogo para manejar e para quitar as coisas ruins, para fazer os trabalhos que tem que fazer, ah? Então a senhora trabalha na linha de Yansan, é isso? Na linha de Yansan, Então a senhora manipula o fogo. Se a senhora manipula o fogo, a senhora às vezes pede ajuda dos elementais? Sempre. Sempre? Sempre. Os elementais são as criaturas muito formosas e muito bondadosas. Muito formosas e muito o quê? Bondosas. Bondosas, fala aqui. Mas estou aprendendo também sua língua, sabe? Tá certo. Então, então elas ajudam vocês no trabalho que vocês vão desempenhar em algum lugar. Certo. Tudo o mundo, todo o universo inteiro colabora no movimento. Hein? Então, as regiões, filhos, que trabalham juntas, mas todo movimento tem uns efeitos em todo o universo, né? Compreendo? Claro. Tudo interligado, né? Tudo interligado, sim. Isso é importante, filhos, de fazer o bem. Porque o bem pequenino de hoje faz o bem grande de amanhã. Ah... Entendi. Uma coisa vai levando a outra, que vai levando a outra, e todo mundo é uma corrente, todo mundo está interligado. Agora, deixa eu perguntar uma coisa, assim, uma suspeita que eu tenho aqui. Quando a gente faz oferenda para Exu, por exemplo, se eu for fazer uma oferenda para Dona Rosa dos Infernos, por exemplo, por acaso, essa oferenda serve para vocês darem um presentinho para os elementares pelo trabalho que eles fazem? Certo, filho. Todos têm sua parte. É o princípio da solidariedade universal, eu diria. Compreende? Todos têm sua parte. Quem faz o bem, não faz o bem sozinho. Faz o bem com outras energias, criaturas, elementais. Compreende? Então, comparte o que recebe. Claro, então, numa oferenda, quando vocês recebem uma oferenda, vocês, então, compartilham aquela energia que se coloca numa oferenda com os elementais e com as outras criaturas. Certo, filho. Então, não se deve pensar que quando se coloca uma oferenda, é por causa que o Exu está com fome e vai chupar aquela energia. Porque o Exu não tem fome. Não tem fome, não. Uhum. Enche a oferenda e para parcel, para desatar uma energia, que seja sustentada pela mesma energia dos elementos, como é a cachaça, como é o fumo, a farinha. Compreende? Tudo tem energia. Mas toda essa energia nos elementos faz assim que a comunicação com o mundo dos espíritos seja muito mais confortável. Compreende? Essa daí é a parte mais difícil da gente entender. Para onde vai as oferendas que se faz para um Exu, por exemplo? Como é que é utilizado isso? Além do que a gente já falou, a senhora falou uma coisa muito bonita. A senhora falou da solidariedade universal. Então, é para isso que servem as oferendas. Para isso, filho. Para isso. Se as pessoas olhem para dentro de vocês, de si mesmos, vai descobrir que não ficam sozinhos, que todos interagem com todos. Compreende? Sim, senhora. Então, aí o Exu ele utiliza dessas energias, às vezes, para desfazer uma energia outra de algum lugar. É sempre útil para ajudar alguém a fazer alguma coisa, né? Sempre. Sempre tem que ter utilidade, né? Por isso é muito importante a boa predisposição do médium, com boas intenções, para fazer os trabalhos, né? Com concentração, com muita dedicação, para que tudo dê certo. As energias são muito poderosas, filhos, e as pessoas têm muita energia, mas elas não compreendem tanta energia que têm. Não compreendem. Ô, dona Rosa, a senhora já conversou pessoalmente assim com uma quiumba, com um espírito zombeteiro? Eu converso quando tem que conversar, quando tem que fazer uma troca, para que deixem de fazer o mal a meus filhos. A tenda, as pessoas que me foram encomendadas. Nesse caso sim, filho. E se o Coimbra permite, eu vou falando sempre. Mas se não permite que eu fale, só preciso de fazer o que tenho que fazer e tomar conta disso. E com licença da Maiançá, manejar o fogo e queimar todas as coisas que eu Coimbra fiz. E levá-lo, queira ou não queira, para o lugar que lhe corresponde pela afinidade para a sua evolução. Ah, entendi. Então a senhora primeiro vai na conversa, né? A senhora tenta fazer ele ir por bem. Claro, filho. Claro. E depois, se não vai por bem, vai no chicote. Vai, vou sacar o chicote, vou sacar o fogo. O que tem aqui, filho? Não, mas era, olha, desculpa, foi só uma brincadeira do chicote, mas eu entendo. A senhora usa o fogo, então, para desligar, obviamente, com o merecimento das pessoas, né, que a senhora protege, né? Porque precisa haver esse merecimento, né? Certo. Não adianta nada eu chamar um protetor, um guardião, e eu fico aí sintonizado com um espírito menos nobre. Certo, filho, mas se assim é, filho, o espírito de bom não chega, porque a vontade do médium fica no outro lado, no lado negativo. Então, sua entidade de bem não chega. Fica do lado, esperando que seu cavalo faça o bem, esperando que seu cavalo, por livre árbitro, tenha que chamá-lo para evoluir. Ah, entendi. Então, dependendo das sintonias da pessoa, vocês guardiões ficam perto, mas não chegam, permitindo que ele viva aquela experiência para que tenha também o exercício do livre-arbítrio e também que venha para ele as consequências das coisas que ele faz. Não é assim? Assim ele aprende a ter responsabilidade. Certo, mas lá o exercício, filho, elas aprendem muito a se fortalecer. Ah. Com cada golpe de cabeça. Com cada coisa ruim que acontece na sua vida. Também vai aprendendo. Como tudo, filho, é assim. Às vezes as pessoas não pode aprender se não tem um golpe na cabeça. Se não tem uma cabeça em cima do corpo? Desafio. Isso tá coisa. Como é que é? Tô perdido aqui. Fica perdido. É como sempre, filho, né? É, aqui na... Aqui na Terra ficar perdido é coisa mais fácil, viu, Dona Rosa? Agora, a senhora escolheu esse nome Dona Rosa porque a senhora gosta de flor? Também, filho. Mas só lá da flor, filho, o perfume, né? Ah. Mas ali, vou te falar uma coisa mais pra você. Fala. Fala, tô todos ouvidos aqui. Agora mesmo que você fica falando comigo aqui, da sua missão. Uhum. Eu falei para meu cavalo, mas meu cavalo passou a informação, mas você precisa de escutar da minha língua, hein? Vamos lá. Pode falar que estou prestando atenção. Você tem que compreender o que fica agora fazendo com tudo este bom trabalho. Você, filho, não se dá conta que você ajuda a gente a encontrar o sentido da vida. E como, como o perfume da rosa. A rosa, o perfume da rosa retorna as emoções perdidas às pessoas. Acalma seu coração e dá vida. Então você tem uma missão parecida ao perfume da rosa. Compreendo. Nossa, que bonito. A encontrar as pessoas, o sentido da vida. É isso, filho, muito bom. Muito bom. E por isso que as entidades ficam muito agradecidas de vocês. Mas agora mesmo eu fico muito agradecida por falar com você. Sim. Mas não é por acaso isso, filho. Alguém vai ser de muita utilidade o que você pergunta e o que eu falo. E assim com toda a entidade, filho. Nossa, mas que bonito isso que a senhora falou sobre comparar a minha missão com o perfume da rosa. Eu fico muito agradecido. Mas isso é uma mensagem, filho. Você merece. Você trabalhou muito já. Não, mas olha, vamos trabalhar ainda bastantão, porque é realmente, a gente quer levar para as pessoas, é só o conhecimento que serve, que às vezes as pessoas dizem que nós, né, às vezes queremos criar uma verdade, e eu digo assim, olha, é só o ponto de vista de um espírito, não é? Então tem que olhar o ponto de vista dos espíritos todos, estudar as doutrinas, a Umbanda, as pessoas que são entendidas do assunto, não é? E depois tirar a própria conclusão, mas é com bastante estudo, igual a senhora falou, né? Claro, porque se as pessoas não têm discernimento de o que é bom para si mesmas, não tem nada, hein? Vai terminar falando coisa errada, pensando coisa errada, que não vai ser bom para ela. Claro, é Pombagira. Realmente, não pode esperar que as outras pessoas façam só o que elas querem, né? Ou então fique pegando conhecimento de uma fonte só. Dona Rosa, a gente já está se aproximando do fim aqui. A senhora já ouviu falar de um livro que chama O Livro dos Espíritos? O cavalo. O cavalo já ouviu? O cavalo, sim. Tem uma pergunta lá que até tem a ver com o que a gente está falando. Ele pergunta... Como a gente distingue se um pensamento sugerido procede de um bom espírito ou de um espírito mau? Aí, os espíritos da equipe do Espírito de Verdade, os imortais, eles dizem assim de resposta. Para distinguir, eles falam, estudai o caso. Como a senhora falou, os bons espíritos só para o bem aconselham. E aí a senhora completou aí no final também. Compete-vos discernir. Pelo, deixa eu te explicar. Mas se o espírito é ruim, o conselho vem junto com o medo. Se o espírito é bom, ou tem luz no seu conselho, o conselho vem carregado por uma sensação de calma. Ah. A pessoa vai sentir no seu corpo uma calma inexplicável se o espírito é de luz. Compreende? Sim, senhora. Porque o corpo, e como uma antena de fala no cavalo, e para raio. Ah, para raio. Para raio. Assim é o corpo. O corpo tem, sente tudo. O menor câmbio da energia, a menor troca da energia, a fala, o corpo sente tudo. Então, se o conselho é bom, o corpo fica calmo e vai se acalmando. Se o conselho é ruim, o corpo fica nervoso, com as cargas assim negativas, pulando de um lado para outro e carregando seu médium ou cavalo com muita ansiedade, né? Uhum. E carregando também de outros pensamentos que não tem nada que ver com a verdade, que subtraem a sua mente, a mente dos cavalos, medo. Medo é mais medo, né? Compreende? O que a senhora aconselha para as pessoas que têm medo, assim, quando lida com algum espírito? A senhora aconselha que eles façam oração, que eles pensem numa coisa bonita. Qual que é o conselho que a senhora dá para as pessoas que se sentem medo? Com medo. As pessoas que sentem medo têm que sentir o perfume da roça. Que bonito. Tem que se perfumar muito. Ah. Mas, além disso, filho, eu quero falar que tem que encontrar no momento para fazer um encontro com a natureza. Que faça um encontro com a natureza. A natureza tem a energia, as radiações, que vai equilibrar o corpo mediúnico das pessoas e também vai equilibrar a energia das pessoas que não têm mediunidade de incorporação, as pessoas que não fazem espiritismo ou incorporações, como falar, vai brindar de um equilíbrio. A natureza é muito, muito formosa, e os espíritos da natureza sempre ficam atentos para fazer o bem. Não importa se uma pessoa sabe ou não sabe, mas a natureza sempre brinda tudo o bem que pode se brindar. Certo. Então a senhora pede então que quando esteja com medo, se sintonize com uma coisa bela e obviamente com o perfume da rosa da maneira que a senhora ensinou, mas também quando o corpo está sentindo essa sintonia de medo, que a pessoa então mude o foco e se sintonize com as energias da natureza, é isso? Mas tudo tem uma planta na sua casa, tá? Ah, tá. Então, que encontre as pessoas, a natureza, na sua mesma casa ou que chegue até a natureza. O curso do rio, o mato, compreende qualquer ponto de força. É muito, muito bonitinho para cada uma de elas, né? Tá certo. E quando a pessoa quer, então, viver uma vida boa, a senhora aconselha de eles ficarem indo procurar Exu ou Pombogira para ajudar na vida da pessoa? Ou a senhora aconselha que a pessoa busque aprender como é que faz para ser independente? Qual que é o conselho da senhora? Há muitos caminhos, filhos. Não somente a Umbanda, há muitos caminhos, muitas formas de pensamento positivo. Então, as pessoas podem sair na busca do pensamento positivo, da boa ação. Tem que ter a boa intenção todo o tempo, tudo, para que elas possam ir encontrando o caminho. Esse é preciso, boa intenção. Então, a senhora sugere então que siga o coração em todas as épocas, né, das dificuldades que a pessoa vai passando, e que assim, seguindo o coração, não importa a religião que ela encontre, vai ser a melhor para ela. O que vai ser melhor para ela, ela mesma vai sentir no seu coração. O seu corpo vai ficar calmo, e sua vida vai mudar para o bem. Certo, para melhor. Mudar para o bem, a senhora diz, que então ela vai começar a se sentir mais calma, né? E vai querer pensar coisa boa, falar coisa boa e se comportar de uma maneira que reflete o bem nas suas ações. Certo, filho. Porque não somente se uma boa intenção se refleja no corpo, sino também na sua mente, na sua aura, nas relações, na família, no relacionamento amoroso, em toda a sua vida toda. Então a senhora está dizendo, as boas intenções. Como? A espiritualidade numa pessoa é muito importante. Por mais pelo que a pessoa sua mente dedica para a espiritualidade, pouco tempo, um pouquinho nada mais, esse pouquinho vai fazer a muda que precisa para ficar bem, bem aqui na Terra, bem com sua mente, a sua alma, a sua vida inteira. Ah, entendi. Então, duas coisas que a senhora falou aí, só para resumir aqui para quem está ouvindo. Seria, então, a senhora falou as boas intenções, quando a gente as tem diariamente, elas refletem nos nossos relacionamentos, em todas as coisas que fazemos, né? Esse foi o primeiro ponto. Certo. E a outra, a senhora está dizendo que, então, a espiritualidade na vida da gente é importante. Todos devem buscá-la e tê-la, como que é? Nem que seja uma vez por semana, ou como que a senhora sugere? Eu diria, filho, que é todos os dias. Um pouquinho todos os dias. Tá certo. Você faz aquilo que pode e vai aumentando conforme a sua capacidade. Claro, elevar o pensamento para Deus já é uma muda importante para cada um de elas. Dona Rosa, quem é que, não conhecendo a Umbanda, iria pensar que uma pombogira ia dar o conselho de elevar o pensamento a Deus constantemente? Olha isso, que bonito. É assim, filho. É a naturalidade da Umbanda. De todas as entidades da Umbanda, filho. Sem um pensamento bom, não há Umbanda. Sem o pensamento bom não há Umbanda. Olha que bonito. Sem a prática da caridade e do bem e a paz, e não há Umbanda, não é mesmo? Certo, filho. Olha, hoje aprendemos então duas palavras muito bonitas com a senhora. Solidariedade universal, quando a senhora falou das ações dos nossos elementais e das outras criaturas. E de vocês aí trabalhando constantemente em prol do avanço da humanidade. Então aprendemos bastante coisa, não é mesmo? Mesmo, certo, que todos aprendemos de todos. Então tá bom. A senhora quer então passar uma última mensagem aí para o dia de hoje? Só aqui reforçando que eu desejo em nome de todos que estão aqui ouvindo. Feliz Dia das Mulheres para a senhora. Obrigado, filho. Obrigado pela sua atenção. Obrigado pela sua missão. Eu agradeço de coração pela oportunidade que dá você para dar ao conhecimento às pessoas. Eu agradeço, filho. Seja abençoado, filho. Ah, que bom, então. Olha, muito obrigado. Então, a gente, se Deus quiser, no futuro, a gente se fala de novo, ou então a gente vai falar assim com mais entidades da casa. Caiu aqui o negocinho. A gente vai falar com mais entidades da casa aí. E, então, eu agradeço a senhora de coração. Então, a senhora fica com Deus e até uma próxima oportunidade, então, que a gente puder se encontrar desta ou de outra maneira. Se a gente se encontrar no mundo espiritual, então vamos trabalhar bastante. Certo, filho. Certo. As entidades ficam perto de todos os que desejam fazer o bem, mas então, quem deseja ter uma mensagem para a sua vida, alentador, para mudar numa frequência positiva, para vibrar o positivismo, que então tem as entidades de luz, tem a Umbanda pertinho de ela. Lindo. Certo, muito bom. Então, olha, muito obrigado pelas suas palavras, foram inspiradoras, passaram bastante conhecimento e também as suas gargalhadas foram muito motivadoras. Obrigado. Filha, obrigado a vocês. Que Deus, o Pai Xalá, abençoe a você e a todos os seus dias de luz, que fica perto de vocês e há mais de um. Muito obrigado e até logo. Salve todos os orixás, salve nossa Umbanda querida e as pessoas de bom coração. Obrigado, filho. Tchau. Claro, é Pombagira. Pomba!